Ele tem lá 6 anos, 7 anos, está indo lá para a alfabetização, está indo para a escola, fazer a primeira série. É diferente daquele que bate a porta e grita, está na hora! Como é? Vai levantar por bem ou vai levantar por mal? Aquela família agressiva, que o toque é o da palmada, é o do chicote. Que quando você encosta no outro é para puxar a orelha, né? É para dar uma pegada no braço, assim, bem que fica os dedos. Essa é uma família disfuncional, que só usa essa linguagem. A linguagem corporal é só essa, uma linguagem profundamente agressiva. Ela é demasiadamente despótica, porque os maiores superam os menores. Depois que ele vai crescendo, um dia ele enfrenta o pai. Um dia ele enfrenta o pai. Quando ele ganha corpo, e depois de tanto de respeito, ele diz, o senhor me respeite, porque eu não me responsabilizo. Aí o pai para, habitualmente o pai para, porque sabe que vai levar o troco se tomar uma medida agressiva fisicamente. Ele corre risco na sua integridade física. Então, uma família, ela tem essa característica da emocionalidade. Vejam, isso é de tal ordem que a psicoterapia que estuda a família diz assim, especialmente Virginia Satie, uma extraordinária assistente social americana que criou uma abordagem para tratar a família, ela diz assim, se você quer sobreviver, você tem que dar 4 abraços por dia. 4 abraços. Quantos abraços vocês já deram hoje em casa? Não respondo. É só para pensar. Aí ela diz, mas se você, além de sobreviver, você quer ficar bem, você tem que dar 8 abraços por dia. 8 abraços. Eu recomendando a um paciente meu, para que ele se aproximasse da família, prescrevi para ele aproximar-se da irmã, na outra sessão ele veio e disse, que tal? Ele disse, me aproximei. Fui, satisfeito, a intervenção tinha dado certo, ele disse, foi. Eu entrei na internet, no quarto dele, com um cognome, e fui na internet, entrei numa sala de conversação, sabia qual era o ícone dela, o cognome dela, e comecei a falar com ela, Aí disse, ah, mas assim não valeu. Eu disse, não, mas no final eu disse que era eu. Eu digo, de tudo nada se perde, né? Pelo menos isso você disse que era você. Aí eu disse para ele, puxa, mas bastava ter aberto a porta do quarto, dado um passo, que é o corredor, um passo, batido na outra porta, que é o quarto dela, ela responderia por certo, estava no outro computador lá, cada um na sua linha telefônica, eram 2 computadores, 2 linhas telefônicas. Ela dizia, oi, ele abria e disse, posso entrar? E dava mais 3 passos, estava ao lado dela. E puxava uma conversa. Bastava ter dado 1, 2, 3, no máximo 4 passos. E bastava bater na porta do quarto para iniciar uma conversa. Foi necessário um computador em rede, entrar com o ícone escondido atrás. E depois de muito bater papo, ele se revelou tal qual era. Sabe o que significa isso? Escasso espaço de troca na interação. Uma família saudável, ela tem dificuldade do membro chegar ao outro. O casal pode ter sexo, mas às vezes não tem intimidade. Às vezes, o casal esconde a sua intimidade atrás do sexo. É comum observarmos casais que buscam o sexo para não terem que conversar sobre o problema. Como se o exercício da sexualidade fosse suficiente para resolver a pendência emocional que eles vêm trazendo mês após mês, ano após ano. Então, não conversam e exercem o sexo. É muito comum hoje, na atualidade, as pessoas viverem a experiência da sexualidade numa perspectiva muito intensa e pouco envolvimento emocional. São relações que, na linguagem bem atual e dos jovens, são os ficantes, aqueles que ficam, né? Os insignes ficantes, os notáveis ficantes, que também podem ser insignificantes mesmo, porque quando a gente vai analisar, a gente vai ver que é tão insignificante a ficância. A ficada é você fica e não sabe nem quem o outro é. Quem é o nome do outro? O nome você não sabe. Outro dia eu fui chamado